Você está ouvindo a nova Ceres AM 1440 kHz. Nova Ceres, esporte e notícia. Positiva, simples assim. Para o seu final de tarde ficar ainda melhor, programa Rota de Chimarrão. Grandes clássicos do cancioneiro gaúcho desfilam durante a Roda de Chimarrão. Informação, cultura, tradicionalismo, história, festivais, curiosidades e campeirismo. Apresentação Flávio Nais. Quando o sol se põe no horizonte, as pessoas retornam às suas casas. Alguém espera de mate cevado e o hábito reúne a família. As ideias se aproximam, conceitos e valores se igualam e a satisfação de viver se reaviva na roda de chimarrão. Pois bem, amigos ouvintes de todos os recantos do nosso querido e glorioso Torrão do Alto Jacuí, estamos chegando com Roda de Chimarrão, hoje mais uma edição, quinta-feira. Isto, aqui a gente toca, a gente canta e conta das alegrias, das emoções, das paixões, aventuras de gaúchos e gaúchas também. E ali nós vamos gastando o dia, gastando as horas pelos ofícios, não é? Ah, o mate já sai, daqui um pouquinho já vamos fazer um mate bem no capricho aqui, não é? O senhor que está lá na sua casa, senhora, você que está por aí, quiser cevar o seu mate também para nos acompanhar, e vamos mateando vocês de lá e nós de cá. Isto mesmo, e a prosa a gente vai trançando, nem que seja para falar dos atos, dos fatos do dia, da satisfação de viver, das situações que vão enredando a vida da gente, tá certo? Um grande abraço a todos e disponha da gente que está aqui, um criado seu, para começar o programa de hoje. Pois então, minha gente, 17 horas e 37 minutos, estamos andando com o nosso programa Roda de Chimarrão, com a participação do seu Helmut Eckert, aqui do bairro Elvanger, saída para Carazinho, à esquerda tem o bairro Elvanger, e o seu Helmut reside por lá e está muito contente com a sua família, inclusive porque está de aniversário o Ademar Eckert. Ele esteve completando aniversário ontem e recebendo os parabéns aí do pai, da mãe, da família toda, não é? Com muito carinho, com muita estima, bastante força, ele que possa desfrutar dessa experiência que ele teve até agora, nesses 30 e poucos anos, 40, né? Já é um tempinho bom de vida, né? Já deu para aprender bastante coisa. E tem um lote aí pela frente ainda para conhecer, para aprender, para... A gente vai recolhendo, né? Para a bagagem da gente, novas experiências, novos conhecimentos, e isso serve, então, para agrandar a vida da gente, não é? É, quando não se tem outra pretensão a não ser aquela de honrar os compromissos, de trabalhar, de crescer, de viver também, não é? Não pode deixar de viver, não é? Ter os seus hobbies também, os seus prazeres, não é? Tem tudo isso aí que envolve uma vida pela frente, não é? Grande abraço, então, para o seu Ademar. Recomendações aí dos seus pais. O seu Helmut ligou para a gente ainda ontem, o programa estava no fim, mas estamos aqui tirando o atrasado, né? Para compensar um feliz aniversário aí para o seu Ademar. Tá bom, tio Helmut? Grande abraço para ele, tudo de bom. Nós queremos, nessa oportunidade também, mandar um abraço lá para o bairro Martini, lá para os nossos amigos e ouvintes do bairro, inclusive o Gringão, né? O Gringão Nicolau. Nós queremos cumprimentar também o o Claudir, a Janete, o seu Clóvis aí da sapataria, o Varno, a dona Thalia. Então tem um lote de gente aí no bairro Martini aí nos acompanhando também. Abraço para vocês aí. Estamos aqui com Roda de Chimarrão e a música do Rio Grande para vocês. Nós temos aqui o seu Schumann lá do Rincão Doce, a Dona Maria, estão nos ouvindo naquela querência de lá. Buenas, tio Schumann, nos encontramos rapidamente hoje cedo aqui no centro, e ele na cruzada deu um grito, manda uma música para nós lá de tarde. Então tá aí, seu Schumann, Dona Maria, um grande abraço para vocês aí. Rapidamente aqui um intervalo para os comerciais e já voltamos. WD Insumos Agrícolas Limitada. Sementes de soja, milho, Pioneer. Micronutrientes, inseticidas, fungicidas, herbicidas BASF, Monsanto, Nortox e outras. WD Insumos Agrícolas. RS 142, quilômetro 15,6, próximo à entrada de Colônia Saudades. Telefone 3332-1221. Em Não Me Toque. Papelaria Alto Jacuí. Artigos de bazar com presentes para toda a família. Utilidades domésticas, malas de viagem, mochilas, material escolar, artigos de papelaria, enfeites, decoração e muito mais. Para a alegria da garotada, camas elásticas, piscinas de bolinhas, escorregadores e gangorras. Confira na loja ou solicite fotos e orçamentos de produtos desejados pelo WhatsApp 991044313. Papelaria Alto Jacuí. Fotoproteção. Dermatologistas alertam da necessidade de redobrar atenção com manchas com aspecto irregular e que apresentam escurecimento na pele. Podem indicar câncer de pele. O câncer de pele pode ser prevenido com um bom protetor solar. Isso significa que deve conter na embalagem o fator de proteção UVB e o fator de proteção UVA, que são dois fatores diferentes. A linha No Red, que você encontra com exclusividade na farmácia Santa Júlia, contém esses fatores, além de ser hipoalergênico, hidratante e não oleoso. Curto verão com protetor solar No Red na Farmácia Santa Júlia. A Farmácia Santa Júlia cuida da saúde com os melhores produtos. Telefone 3332-3110. Companhia da Fruta, a fruteira mais tradicional da cidade. Variedade de produtos coloniais, feijão, erva, amendoim, pacotes e a granel, vinhos, salames e queijos, além de pizzas, capeletes, conservas, bebidas e demais produtos frios, gêneros alimentícios e hortifruti granjeiros fresquinhos. Companhia da Fruta, a mais tradicional da cidade. Alimentação saudável. Boas compras. A chaleira quase no clareldi. Meu pingo de arreio relincha na estrevaria. Quanto uma saracura vai cantando em puleirada. Escuto o grito do soro. E lá no piquete relincha o ponto do ordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho. Vem mijar perto de casa pra enticar com a cachorrada. Acordo de madrugada. batendo a chaleira já quase no calhão de meu pingo de arreio relincha na estrevaria. Quanto uma saracura vai cantando empoleirada, escuto o grito do soro e lá no piquete relincha o ponto tordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho, vem mijar perto de casa pra tingar com água becada. Aquenta a chaleira já quase no calhão de meu pingo de arreio relincha na estrevaria. Quanto uma saracura vai cantando empoleirada, escuto o grito do soro e lá no piquete relincha o ponto do ordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho, vem mijar perto de casa pra enticar com a cachorrada. A chaleira já quase no calhão de meu pingo de arreio relincha na estrevaria. Quanto uma saracura vai cantando empoleirada, escuto o grito do soro e lá no piquete relincha o ponto tordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho, vem mijar perto de casa pra enticar com água pecada. Dezoito horas e um minuto, e agora nós convidamos o senhor e a senhora, convidamos os nossos ouvintes a estarem conosco também no momento de reflexão. Ave Maria, patrocínio funerário Grefe, Sicredi, Auto Posto Verona e Ferragem Charbe. Com estes patrocinadores e com toda a natureza, que num gesto de louvor e concentração agradece o dia que passou e silencia para renovar a vida e as energias positivas para amanhã. Fortalecidos pelo silêncio e descanso da noite, possamos retornar à nossa jornada com novo ânimo, fé e muita alegria. E com os catequizandos e nossas comunidades, todos juntos, peçamos a bênção e a proteção de Maria, a Mãe de Jesus e Nossa Mãe, rezando. Ao pôr do sol de mais um dia, queremos entregar a Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, nosso trabalho, nosso estudo, nossas alegrias, nossos momentos de fragilidade, nossos momentos de dificuldade e os momentos de saúde. A ti, Maria, entregamos a nossa vida, a nossa vocação, nossa família. Maria, passa à frente. A minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Duravante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Manifestou o poder de seu braço, dispersou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos, e exaltou os humildes, saciou de bens os famintos, e despediu os ricos de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servidor, lembrando-se da sua misericórdia conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Ó Maria Santíssima, que em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Nós, embora indignos de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheios de desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrados aos vossos pés, consagramos-nos nossos entendimentos, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos minha língua, para que sempre vos louve e propague ao amor. Consagro-vos meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, no ditoso número de filhos e filhas. Acolhei-me debaixo da vossa proteção. Socorrei-me em todas as nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora da morte. Abençoai-me, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Céu, chão, som, o pago inteiro na roda de chimarrão. Pois então, minha gente, assim acompanhamos a hora da Ave Maria e nós voltamos para dar sequência ao nosso programa Roda de Chimarrão. Agora, para mandar um alô muito especial também lá para o seu Olímpio Lentz, não é? Seu Olímpio aqui do bairro Vivenda dos Imigrantes, ele que nos acompanha todos os finais de tarde, não é? E gosta de uma música do Teixeirinha, não é? Opa! Nova Séries, Esporte e Notícias.